São 26, na direita, São 21, decimal 9, boa noite. Direita, São 219, boa noite, no 34. Ano 20, passada a altitude em 4, desce para 2 no pé, e ajuste, ano 0, ano 7, autorizado em letra, como estabilizado. Esse é o pé, como é 17, vai tomar atividade aqui, e aí, está no 0, 7, no centro Recife, mas eu estou em 2, 3, esse é o 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 7, tchau. Manter, cabeceira 1-0. 2795, desça para o 4.10 e ajuste 017. Zero, decolar, fechando 0, vento 0, 3, 0 graus, 1, 0, 4, nós, UP.